essa ferida com amor. A muralha e a barreira vão cair. Até parece que você perdeu. Repete o milagre de Eliseu. A pés enxutos novamente. Vai arrancando seu peito essa dor, vai curar essa ferida.